Retificação. ZYK 554, 1030 kHz. AM, Barra Bonita, São Paulo. Gênesis, manutenção em geral e pequenos reparos elétricos e encanamento para empresas e residência. Atendimento com profissional qualificado e experiência de mais de 20 anos no mercado. Ligue agora mesmo, 3641-2504 ou 997-87-9627 e fale com a Adilson. Gênesis, confiança e credibilidade. Se você vai abrir uma empresa e quer a melhor assessoria, procure o Escritório Contábil Benites. Experiência, seriedade e confiança. Escritório Contábil Benites, Rua Fernão Salles, 131, no Vila Nova. Fone 3641-0470. Atenção em moda, atenção última moda. As melhores marcas em roupas e calçados masculinos, femininos e infantis. Crediário próprio e até 10 vezes nos cartões. Última moda, no calçadão da 1º de março, 141. Fone Watt, 99832-2392. Última moda, a loja que todo mundo gosta. Terça Verde Anamara, ofertas fresquinhas e saudáveis. Leite Piracanjuba semi e desnatado, R$ 2,75. Limão, berinjela, abóbora seca, doce, 98 centavos. Melão, suestra e repolho verde, R$ 1,29. Laranja pera, mandioca, beterraba ou cenoura, R$ 1,89. Pepino caipira, picles e batata doce, R$ 1,99. No Anamara, maracujá, banana nanica, tomate extra e cebola média, R$ 2,89. Mamão formosa, maçangala e acelga, R$ 3,99. Batata extra, polcã e tangerina cravo, R$ 2,79. Pera argentina ou feijão brasileiro, ofertão, R$ 5,99. Anamara. A emoção está de volta. Brasil sertanejo. Apaixona. Vou procurar alguém que entenda como eu sou, pra eu dar meu amor. Depois vou procurar alguém que receba meu carinho. E eu não fique mais sozinho a sonhar. E um dia a gente poderá se amar. Emocionado. Quer cantar para mim? Está de volta. Vamos começar. Agora para entrar no clima da melhor festa. Brasil sertanejo. Brasil sertanejo. Segure essa emoção. Tá pronto ele ali, pensando e analisando, tá tudo pronto. Lançou o CD ali, vai começar a mixar. A hora que abrir a porteira das mixagens, eu quero ver você juntamente conosco. Brasil sertanejo. Abriu, foi embora e vem a primeira ideia pra dançar. Problema. Vamos lá, começar o meu, seu, nosso Brasil sertanejo. Pra você, aquele abraço, boa tarde. Hoje até às 18 horas, levando música, bate-papo. Tudo, tudo, tudo pra você. É isso aí, chamando a alusão lá pro Jora, pro Milton, Jora. Na portaria, aquele abraço, boa tarde pra vocês. Agora 15 horas 58 minutinhos, pra você, aquele abraço, boa tarde. Temperatura 33 graus. Essa música é bonita do Riozinho, hein? Pra tudo céu, São Pedro, há mais de 40 anos, prestando serviços para caminhões, tratores, máquinas agrícolas e ônibus. Oficina São Pedro, Rua Pascoal Bonarotti, 76, telefone 3641-0684. Comunicado Constromate. Cumprindo ao decreto estadual, nossas lojas estão fechadas para atendimento presencial. Mas atenção, na Constromate, sua obra não para. Nossas lojas estão atendendo pelo drive-thru e também delivery. Faça suas compras pelos nossos canais de atendimento. Televendas 3602-1070. WhatsApp 98228-1070. Constromate, a maior em acabamento. Galiote distribuidor em Barra Bonita. Baterias com preços de atacado. Baterias 60 amperes, nova, base de troca, com um ano de garantia a partir de R$169. Baterias de moto a partir de R$99. Ainda com entrega e instalação grátis nas cidades de Botucatu, Ariópolis, Pratânia, Lençóis, Macatuba e Jaú. Ligue agora mesmo. Galiote distribuidora de baterias. Fone WhatsApp 991 11 8099 ou 14 34 38 19 58. Atendemos em toda a região. Vai construir ou reformar? Então procure a Cerâmica Savi. Tijolos, telhas impermeabilizadas, portuguesas, romanas, francesas, capas e paulista. Ligue agora mesmo, 3642-1295. Cerâmica Savi, sinônimo de qualidade e confiança para a sua construção. Aceitamos cartão de crédito e débito. Rua José Augusto Angélici, Parque Industrial, São Domingos. Fone 3642-1295. Vai construir ou reformar? Então procure a Cerâmica Savi. Precisa supermercado, qualidade e variedade nos produtos nacionais importados. Comida japonesa do Kojima de Jaú, além de completa sessão de quitanda, frios e açougue. E mais, sorteios a cada 15 dias. Fiquem ligados. Precisa supermercado, Rua Marta Maria, 1508, Vila Narcisa, Barra Bonita. Você está procurando proteção para seus olhos com qualidade e preço baixo? Na Ótica Boa Visão, você encontra o que há de melhor em óculos de sol e óculos de grau, com preço que cabe no seu bolso. Traga sua receita e confira as melhores grifes e os melhores convênios. Ótica Boa Visão, lojas em Barra Bonita, Igaraçu do Tietê e São Manuel. A essência do sertão. Assim é o Brasil. É isso aí, assim é o Brasil sertanejo. Agora 16 horas e 16 minutos. Alô, Pedro, aquele abraço, hein, Pedro? Ligado com a gente, né, Pedro? Isso, eita, nós, hein? Um abraço pra você, Pedro, pra toda a família, pra minha irmã também. E agora eu vou de Belmonte e Amaraí, saudades de minha terra. E a gente volta daqui a pouquinho, agora 4 horas e 16 minutos. 16 horas e 16 minutos. 32 graus a temperatura em Barra Bonita. Super terça da feira, supermercado Cervantes. Tem cenoura no clube, só 99 centavos o quilo. Banana nanica, beterraba e cebola, 2,99 quilos. Abacaxi perla, 3,59 unidades. Supermercado Cervantes, a cada dia mais economia para você. Brasil Sertanejo. Olha a hora, 17 horas e 1 minutinho. Daqui a pouquinho tá de volta. Ê, barbaridade, a turma de Macatuba. Alô, Creuza, mulher do Chico Lati. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra. Amanhã foi.